Capítulo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, tu nos espalhaste, tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste, sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Deste um estandarte aos que te temem, para o arvorarem no alto pela causa da verdade, Selá. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o val de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés, Efraim é a força da minha cabeça, Judá é o meu legislador. Moabe é a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filistia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinhas rejeitado? Tu, ó Deus, que não saístes com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão e é o socorro dos homens. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos.